visão. Caindo no abismo, meu Deus, não move minha canção. Vejo a vitória escorrendo no asfalto. Quer ser o rei do crime? Planeja e morre no assalto. Um espelho mágico pra moleque de morro, que cresceu guardando o ódio, agora é ódio em dobro. Vou dar um rolê pra esquecer a amargura. Cadáveres divertem o povo no final da rua. Às vezes sinto vontade de chorar, mas não. Eu tenho forças pra lutar. Mesmo cercado, rodeado de inimigos, consigo derrubar cada rocha que tá no caminho. Será que não existe amor ao próximo irmão? Ou a palavra de Cristo neste mundo é em vão? Tá sinistro, faz tremer. Ódio em dobro, o título tá aqui, o CD. Pedindo licença, já tomando seus ouvidos. A esperança não tá morta, mas tem grupo que acabou em tiro. É convicto a morte andar do seu lado. Tá sem dinheiro, negocia até o diabo. O homem vai pra igreja, no bolso entorpecentes, no pescoço a cruz, pra disfarçar de crente. O homem fabricou mais de 100 folhas de lei. Se Jesus voltar, não tem boi, vai ser preso também. Decepção na vida, quem não tem? Judas é quem nos faz de refém. Por isso que eu escolhi você, pra desabafar. Decepção na vida, quem não tem? Judas é quem nos faz de refém. Por isso que eu escolhi você, pra desabafar. Eu não sei se nesta vida vou ter sucesso. Só Jesus Cristo sabe se eu vou pro céu ou pro inferno. Mas esse lance é tipo um jogo de bingo. Cê marca uma pedra e não sabe quem vai dar o grito. Está difícil, se até amigo deixa na mão. Aposta em outro e é da mesma coligação. Situação constrangedora pro coração. Sente o ódio amargo, paladar do cão. Será que não aprende no tempo de uma convivência que o ódio é combustível pra movimentar a letra? Quantas mágoas eu guardo no longo dos anos por magoar uma vez. Cai o mundo no meu crânio. O que eu escrevo é de dentro com a sua maldade. Meu raciocínio ganha um alvará de liberdade. A cada frase escrita tem vários rivais. Decepção, meu, já tô cheio, não quero ver mais. Paz, será que ainda eu vejo um dia? Ou continua correndo da nossa periferia? Da nossa periferia. Decepção na vida, quem não tem? Judas é quem nos faz de refém. Por isso que eu escolhi você, pra desabafar. Decepção na vida, quem não tem? Judas é quem nos faz de refém. Por isso que eu escolhi você, pra desabafar. Isso mesmo, bebê. Quantas decepções eu já passei na vida, moro, mano? Você sabe que eu sou feliz, eu sei também o que você sofre. Senão eu não tava aqui, ó, querendo desabafar, arrumar alguém. E graças a Deus, arrumei você que apertou o play. Morou, mano? Muito obrigado pela sua escolha. Pessoa de espírito forte, que não tem medo de se levantar. Morou? Seja você mesmo. MB, Susan Bellingham. Coisas da vida.